após a decolagem na pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. O transponder é o 5165 e o controle 119.35, contexto. Provado Fortaleza, nível 370, via uniforme Zulu 19, decola da 10, curva esquerda na Momo Frote, 5165, 119.35, contexto. 1604, correto, para o puxo acionamento, chame a torre em 18.6 dúzia. A formação acaba de ser corrigida, agora é a alfa da 0 e 10, ok? Muito obrigado, 18.6 dúzia agora, estou puxo bem, obrigado. Livrou aqui pra Baetel. Seu solo foi aos 1-1. Será que você tem o estacionamento, frequência livre? Boa noite, Tango. Boa No curso do localizador. Sente, autorizada final do ILS para pista 10, ajuste 10 no 42 no carro. Approach, good evening, Argentina, 1910, 1905, descending 150, Mare Arrival, runway 10. Argentina 1910, Skunk Attempt, descend at level 050, clear my arrival. Altimeter 1014. 050, descending my arrival 1014, Argentina 1910. Salvador, boa noite. Gol 076, com a informação, Bravo. Gol 1076, boa noite, acena a identificação. Desça para nível 060 na chegada Mare. Ajuste altímetro 1014. Ok, chegada Mare, ajuste 1014, copiou o gol 1076, desce para 61. Localizador 3305, completa final do procedimento ILS em São Vlad, chama agora a torre 118 decimal, meia dúzia. 118 meia dúzia, 3305. Salvador, o gol no 889. Torre Salvador, boa noite, 3305 da TAM. Baixando e travando o final do ILS Piston no 3305, ciente, tem livre pouso no 10, vento de 80 graus com 612 nós, com 3305. Livre pouso, 3305, já viu, bom. Salvador, Papa Romeo, Juliette, Alfa Papá. Papa Romeo, Juliette, Alfa Papá, assina identificação, desça para nível 070 na chegada MAN, ajusta o altímetro 10014, reduz a velocidade 220 mais. 220 nós, reduzindo, descendo para 7000, chegada MAN, Juliette, Alfa Papá. Argentina 1910, clear final ILS X-ray runway 10, descent to 2000 feet, We mail 1014. Point service on localize the course. I cannot copy the last part. 2010, please repeat the last part. Clear ILS and approach runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1014. Roger, India 1910. Argentina 1910, report service on localized course. ILS X-ray procedure without glide. Roger. Localizer, okay, glide flap out of service, 1910, first 90 meters of the runway out of service. Correct. O 1076, desce para nível 050. Para 50, go 1076. Galeão, via Zulu 1-4, decola Delmo 0 com curva à direita da Elbless 11935, aciona 5172, o gol no 889. 5172, cotejamento correto, gol no 889. Na posição 5, assume pronto para o curso de acionamento, senhor. Vai chamar o gol 1889. 60 de Salvador, desça para nível 030. 030, direita proa 160, limitado pela 260 de Salvador. Gol 1076, desce para 2010, terminado para tentar no 014. 2000, 1014. Então 3152 para o pushback acionamento no 07, certo? 7, aprovado, senhor. Puxa o acionamento. Chame táxi, está 3152. 3152, chama o táxi 3152. Argentina 1910 on the pressure. Argentina 1910, 3 miles to auto marker, reduced approach speed, contact tower 118 decimal 6. 118 decimal 6, good evening, 1910. Have a nice one. Thank you. Gol 1076, autorizado a falar do procedimento LSX Racing Live, reporte estabilizado no curso do localizador. Question, o gol 1076. Alex, runway 10, 7 miles out. Argentina 1910, I have inspected final journey from 014. Continue your approach, report when you have landing gear down and locked. And runway inside Argentina 1910. We confirm landing inside and landing gear down. Okay sir, I'm sorry, I didn't hear it correctly. Did you say you have landing gear down and locked and runway inside? We have landing gear locked, runway not inside. Okay sir, continue approach, report when you have landing, sorry, when you have runway inside. We confirm with runway inside. Controle, boa, azul 4006. Azul 4006, aciona identificação, desceu para nível 050 na chegada Mare, ajusta altímetro no 014. 050 na Mare, 1014 ajustado, é presente. Para... confirma, 050 ou 5000? Nível 050. 050, ok. Runway is wet, wind is 080 degrees 04 knots, Argentina on 9R10. Roger, clear to land runway 10, pressure 90 meters. Later. Táxi, o gol 1604, está com 67 a bordo, 3 horas e 58, alterna Recife. 0358, Recife confirme 067, senhor. Afirmativo, 67 a bordo. Obrigado, gol 604, táxi autorizado, ponto espera pista no 0, que legal no 0 no 4. Chame o ponto correto do colégio, ponto espera pista no 0, gol 1604. Vente Samará, ponto espera, gol no 604. Boa noite, trip 55 no 5. Trip 55 no 5, acena a identificação. Gol no 076, finalizando, localizador tem o capacista. Gol 1076, completa a final do procedimento ILS Exposição Glide, chama agora a torre 118, decimal 612. 18, 612, bom. Qual o meu Juliette Alfa-Papá, autorizado a final do procedimento de LSX Feição Glide, desça para 2 a 3, reporte estabilizado no curso do localizador. Autorizado ILSX Feição para 1 a 0, descendo para 2 mil, voltará lá, estabilizado, Juliette Alfa-Papá. Externo, trem baixo, travado, avistando, voo no 0, 76. 76, vai passar o externo, já está avistando. Argentina 1910 on the ground at 3-1. Indicate the runway, the next intersection to your right, then taxi via Alpha. Full short X-ray Juliet, sir, on this frequency, Argentina 1910. Argentina 1910, turn the front on right, and say again, please, the last freight. Roger, sir, indicate the runway, the next intersection to your right, then taxi via Alpha. Full short X-ray Juliet, sir. Taxi by Alpha, hold short, taxi by Juliet, Argentina 1910. Torre igual 604, ponto espera, dono 0. Tente 604, mantém o ponto espera. Manterá. Para cá, você está no 5267 a bordo, 4 horas e 36, autonomia operada na tal. Obrigado, senhor, autorizado, teu ponto espera, pista no 0, que é igual no 014. Sobre o transporte de colagem, pode esperar pequeno 0, tá 3, 1, 5, 2. Limite, tá, então pode esperar 1, 0, chamada pronta, 3, 1, 5, 2. Palma, eu julgo, papá, completa o procedimento LS, execução, guarda, guarda, transferência para todos. Madame, papá. 0, 7, 0 graus, meia dúzia de nós, os autorizados que estão no 0, gol no 0, 7, 6. Ok, camiseta deslocada do avetamento, 70 com 6 livre pouso. Salvador Webjet 6747, autorização para São Paulo Guarulhos no nível 340. 340, ok. É, copiado e monitore 118 meia dúzia para sua cópia de autorização 6747. Só se for agora, muito obrigado, uma boa noite. Tá. Pista molhada. Meu Juliette Afopopá, passando Dona, completa a final do excelente LS X-Way, torre 1, 1 noite, é só 6 dúzia, tem um bom posto. Obrigado, 7-8-6. O Papa Romeu Juliette Afopopá, final, tá 1-2-0. Se o Afopopá continua a aproximação, agora de posição. 4. Oi Salvador, boa noite, é o Webjet 6747, já está pronto aqui no gate número 4. Poder fazer o pushback e acionamento enquanto aguardo a autorização? Afirme, senhor, autorizado o push acionamento, aguardando o próprio 6747, unidade. Obrigado. Juliette Alfa Papá, confirme, senhor, interesse de pouso, pistão no 0 ou pistão no 7? 1 no 0. Gente, continua a aproximação, aguardo a previsão de pouso, Papá. Guardando. Argentina 1910 approaching taxiway Juliet. 1910 clear transit taxiway Juliet, gate 10 Argentina 1910 gate 10. Clear taxi by a taxiway Juliet to run to finger 10. 076 no solo 34, libera pista próxima intersecção à direita. Taxi via alfa, reporte para ingresso no taxiway Juliet nessa frequência, voo no 076. Ok, via Alfa, Juliette nessa frequência, 076. Deslocado 90 metros, autorizado por Juliette Alfa Papá. Turma 04, visual com aeronave, sinal pista no 0, senhor. Emitiu. Gente, após o Charlie 650, passando na final, senhor, tem que se alinhar e manter a pista no 0, voo 1604. Gente, após a passagem, está autorizado a alinhar e manter voo 1604. Salvador Tripe, 5595 para a descida. Tripe 5515, desça para nível 040. 040, Tripe 5595. Jet 6747, tá pronto para o táxi, senhor. Temativo, vamos seguir até o ponto de espera, na sequência das outras aeronaves que estão ali aguardando a cópia. Só para registrar, 119 a bordo, são 4 horas e 20 de autonomia, alternando com fins. Para o ingresso, Gol 076, passa mal. 076, mantém a posição, senhor Guardão Ingrato. Vai manter a posição? Não, 076. Papa Romeu Juliette, Alfa Papá, no solo de Salvador 37, qual o pátio que se licença, senhor? Aerostar. Aerostar, sim, tem táxi aprovado de Alfa, é ponto para ingresso na Juliette, nessa, senhor. Juliette, Alfa Papá. Papá. 267, 47, condições de manter a posição, aguardando para esse táxi. Novo procedimento LS X-Way Sun Glide, desça para 2 no 3, ajusta altímetro no 0 no 4. Reporte estabilizado no curso do localizador. 2000, sem o glide, ciente, com no 0 no 4, reportará no localizador. 4006. Após ingresso do Planta Gol no portão 1, tem livre táxi de reporte para 2 no 0, senhor. 889, no 5 ou 3 horas, senhor. Puxa, você não entra, senhor. Táxi, no 889. Vai reportar o voo no 889. Voo no 604. O tempo agora é de 020 grau 049. Ajuste no 0 no 4. Autorizado a decolar, pista no 0, voo no 604. Entra, autorizado a decolar, pista no 0, voo no 604. Mantém, tá 3152. Seguindo o táxi, observando a aeronave que ingressou no pátio, Rapjet 6747.